Atlântida, Atlântida, Atlântida. É, amigo, olha. Vou morrer, não vou ver tudo certo que não vou ver. Desfile de moda, segunda-feira. Amigo, estamos chegando com o Pretinho Básico, 1 da tarde desta segunda-feira. Estamos chegando com o Gauchão Coca-Cola. Comemore do seu jeito. As melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Nova Skin, o cervejão do Atlântida Festival. Se beber, não dirija. Por falar em Atlântida Festival, estamos na semana do maior festival indoor de bandas do Brasil. Vai ser no sábado que vem, falaremos muito sobre isso, inclusive no programa de hoje. Como vão os amiguinhos do Pretinho nesse pós-feriado? Estamos aí. Todos vivos, né? O Cagê não pegou estrada, tá tudo certo também. Fala, Potter! Abraços aí diversos para várias cidades. Pretinho espalhou por várias partes aí. Certo. Muito carinho. Bem aí, Marcos Piangers. Pô, ótimo, né, cara? Que segunda-feira maravilhosa. Depois do feriadão bala como nós tivemos, gosto, né? Gosto de segunda-feira que eu revejo meus amigos, né? Eu também gosto. Cara, tu sabe que, contrariando expectativas, eu gosto muito de segunda-feira. Já falamos sobre isso. Exatamente. Toda segunda-feira. E eu gosto mais ainda da segunda-feira porque tu gosta. Cara, se por tu gostar, eu gosto mais ainda. Tá bom, é porque levanta o astral da geral, né? E saúde em caso de espirrar aí. Muito bom, valeu, Marcos. Fala, Porazinho. Tamo aí, né, Alexandre? Tamo aí. Legal que o Pretinho Básico pôde espalhar essa semente da alegria pela cidade onde passou no final de semana, né? Isso é muito bom. Andaram espalhando semente, então, a sementinha da alegria. Por onde passamos, a gente deixa um pouco de alegria. Onde for, deixar um pouquinho de semente. Principalmente o principal. Punhadinho de semente. A gente recebe muita energia. Muito carinho. Muita semente. Muito carinho. Para, Maurício Amaral! Feliz da vida de estar aqui. Maurício Amaral, de ser o quê no meio dessa, de ser um espermatozoide nesta corrida. Um espermatozoide vencedor nesta corrida da vida. Coletivo de espermatozoide. Calma, meu. É o meu compadre Neto Fagundes. Apavorado, cara. A estrela móvel deste Pretinho Básico. Seja bem-vindo, compadre. Apavorado, cara, com o comportamento apavorado. De vocês. Apavorado. Eu também tô, cara. Imagina sexta, às 6 da tarde. Mas, cara, um prazer muito grande estar aqui, né? Segunda-feira é bom começar aqui com os amigos, com os colegas. Descansando. Tu já baixou as calças no show, compadre? Cara, ainda não. Ainda não. Não vai repercutir assim positivamente pro trabalho, né, cara? Olha, que eu me lembro só o Nando Reis, cara. O Nando Reis se pelou total. Porque ontem em Torres, festival de balonismo, grande show, 20 mil pessoas. Maurício Amaral teve essa performance fantástica. Não era o Maurício. Não. Quem era? Era um personagem. Era alguém que estava designer. Era possuindo o corpo do Maurício. Era o Eu Quero Dar. O personagem, aquele do Maurício. Primeiro missioneiro que fez. Mas era espetacular. Era uma cueca bermuda, boxer. Sim, sabe aquelas cuecas bermuda? Aí pode. Grande e tal. E era no contexto do designer, que a gente fica mais solto, entendeu? Isso. E o Maurício tá muito legal. Tá muito bem fisicamente. Tudo que é bonito tem que se mostrar. Obrigado, por abrir. Tá certo. Bom, vamos saudar aqui o querido Mr. P, que acaba de chegar. Tudo bem, Pizinho? Ah, tudo bem. E agora estamos completos para começar a rodada de destaques comentados do Clique RBS. Meu nome é Alexandre Fetter, somos o Pretinho Básico até as 2 no seu rádio. Muito obrigado pela audiência. Manda um abraço para nossa querida Amanda Schenkel, nossa querida colega. Ontem não consegui no aniversário. Como é que eu vou dizer assim? É um dos tripés, digamos pilares. Assim, um dos pilares da Rede Atlântida. Deus o livre. E a Amanda tava de aniversário no final de semana, nossa querida colega. Beijo, Amanda, parabéns e muita saúde. Valeu, muitas, Amanda, felicidades na vida. Pilar reforçado, né? Cada vez mais reforçado, mais largo. Ela, né, adorou ouvir isso, Pianches. Segunda-feira, dia 25 de abril de 2011, hoje é dia da ONU, dia da Organização das Nações Unidas. Olha, também é dia da visão. Ah, eu vejo. Pô, dia da visão. É dia da visão. Legal, por isso que o Seguinho não quis tocar esse fim de semana. E também é dia do contabilista. A você que é contabilista, o nosso abraço. Você que tá passando um perrengue nesta época do ano aí. Última semana no imposto de renda. Ai. Então, mandar um abraço pro meu querido penteado pai, penteado filho, penteado mirim ainda. Todo mundo sem cabelo já. Mandar um abraço pra Dona Diva Coimbra. Dona Diva Coimbra. Eu quero mandar um abraço pro Vinícius também, meu contabilista. Cada um com o seu contabilista. Um abraço pro Vitor Sturz. Mandar um beijo pra Ana também. Quero mandar um beijo pro Max Piangas, meu contabilista. Sério? Max Piangas, teu contabilista? Sério. Que beleza. Tá bom, bem, vamos aqui tá então bem, com os destaques comentados do Clique RBS. Eu lamento, mas a gente vai começar dizendo que o trânsito gaúcho registrou 32 mortes no feriadão de Páscoa. O que é isso? Não havia um feriado tão violento como este desde o Corpus Christi de 2010, quando 36 pessoas perderam a vida nas estradas do Rio Grande do Sul. O pessoal pensou que a Páscoa, né, que é ressurreição, não, né? Não tem ressurreição na estrada. Não tem na estrada, gente. E tudo isso é número só, a gente fala número, mas número. Pega historinha por historinha. São pessoas, né? Vidas, famílias. São famílias devastadas hoje. De manhã o Arthur tava contando a história de uma família, comprou um carrinho novinho, primeira viagem deles. Morreu três na estrada. Eu ouvi isso aí. Um deles era o genro do cara, né? Nosso que dureza, velho. E bom, aí? E a gente falou aqui na sexta, né? A gente fala e as pessoas ficam brabas com a gente, né? A gente fala, na quarta, ah, vão morrer pessoas neste final de semana na estrada, cuide-se, tente você não ser um desses, as pessoas ficam bravas com a gente, né, cara? A gente não tá agorando, né, cara? A gente tá tentando fazer um serviço pra chamar atenção pras pessoas pra esse negócio violento e perigoso que é pegar uma estrada. Em Santa Catarina, 16 pessoas morreram em acidentes nas rodovias. A explicação para tantas tragédias pode estar relacionada a um misto de imprudência, despreparo e movimento acima do normal. 1,5 milhão de pessoas morrem todos os anos no Brasil por causa de acidentes de trânsito. 1,5 milhão? 1,5 milhão, esse cara, é o número. Cara, que loucura, isso é... Muito... Cara, Porto Alegre, eu pensei que era... É uma Porto Alegre. Eu pensei que era 35 mil pessoas e eu fui falar, você lembra que eu pedi pra tirar na quarta-feira? E eu achei que ia ser um número muito alto. É, por 1,5 milhão. Eu vou pegar... Por ano. Cara, isso é uma... Isso é Morre grotesco. Porto Alegre, assim. Não, é. É uma Porto Alegre perdida por ano. Eu ia deixar passei essa notícia, mas vou dar Eu fiz agora. As contas aqui, olha só. Se tu vai pra Alegrete, de Porto Alegre, Alegrete são 500 quilômetros, tá? Tu vai a 100 por hora, que é o permitido, tu demora 5 horas. Uma conta simples, certo? Se tu vai a 120 por hora, que já é uma velocidade, isso constante, né? Como se tu nunca já, mais fosse já parar. Já bem mais arriscado. Exatamente, já arriscado, tu vai demorar 4,16. Não é tanto tempo assim pra te ganhar na tua vida, né? Não. Tu não vai ganhar tanto tempo assim. Tem que ir. Se uma viagem tá programada, ó, eu vou sair daqui e vou pra Alegrete. Quantas horas? 5 horas, certinho. 5 horas certinho. Tu tem que te ligar, tem que entender que tu vai levar 5 horas, no mínimo, na estrada. É isso aí. Não adianta querer. Não tem como levar 3 horas. Ultrapassar. É ilusão, velho. É isso aí. Tu não vai ganhar uma hora de viagem, nunca. Não, se tu ganhar, vamos dizer que tu enlouquece e tu ganha uma hora. Tá aí. E daí? Não, e outra coisa, tem esse aí trecho. Que tu ganhou uma hora. Esse trecho Porto Alegre Alegrete tem lugares, cara, tem etapas dessa viagem que são perigosíssimas a 60 por hora. Imagina 120 como o cara vai andar, buraco, estrada que tá ruim, estrada que não tem acostamento, se o cara vem de lá ultrapassando errado, não tem o que fazer, não tem pra onde ir, é complicado. É, e muitas vezes o cara se arrisca pra ganhar minutos. Não, minutos. O cara, a única solução, assim, de correr é ganhar tempo, né? É só pra isso que tu só corre, né? Só pra isso que tu corre. É óbvio. Só pra isso que tu corre, tu quer ganhar tempo. E nunca vai ser suficiente o tempo, que, tipo assim, não é tanto tempo que valha uma vida. Relação custo-benefício. É, os caras já fizeram essa relação. O cara que vai a 150 por hora entre Porto Alegre e o litoral do Gaúcho, por exemplo. E o cara que vai a 100 por hora, que é o limite, o que vai a 150 ganha 5 minutos. Chega 5 minutos antes que o cara que vai a 100. Não vale a pena. Não, né? Vale. Mas me parece vale que esse número de mortes, a maioria não chega a ser de acidentes provocados dessa forma. Eu acho que mais é por... Imprudência. Situações. É por isso que é imprudência, despreparo, movimento acima do normal, é diferente de andar numa estrada vazia, numa estrada meio cheia, numa estrada cheia. E mais gente... Imprudência é alta velocidade. Ele acabou de falar no Jornal do Almoço ali. Não pode ser uma ultrapassagem. Muitas vezes é carro sem não, ultrapassagem. Sabe o que acontece também? É que imprudência entra um monte de coisa. Sim, ultrapassagem, claro, alta velocidade. E gente que normalmente não dirige e vai pra estrada, cara. Ele é um cara do interior, muitas vezes ele tá dentro da sua cidade, no seu mundo ali, ele até dirige razoavelmente bem, porque tem pouca gente. Agora, ele não tem a experiência da estrada, que é uma outra coisa. Ninguém tira carteira, né, treinando na estrada. Tu vai aprender na estrada. E muitos desses caras estão aprendendo exatamente no dia do feriado. É que tu fica atrás de um caminhão durante uns 10 km, 80 por hora, tu vai perder, na tua vida, entre aspas, 10 minutos. Tu não precisa ultrapassar ele ali em faixa dupla, o que não dá pra ultrapassar, entendeu? Espera o momento certo, ultrapassa, e aí tu tem a tua vida normal. Por que o ônibus se acidenta pouco ônibus em relação a carro? porque os ônibus respeitam a velocidade. Eles andam 90 por hora, entendeu? E aí, a 90 por hora tá tranquilo a tua vida. Tranquilo, cara. Tá tranquilo, não mais do que isso, só né? Se eles alguém têm, vier em ti, óbvio, né? Um sistema que impede que ele passe dessa velocidade. Tem agora, tem umas coisas que acontecem que são meio surreais, né? O caso aquele que aconteceu no final de semana, aliás, antes do final de semana, daquela família na Grande Porto Alegre, que o chefe da família, o pai, comprou o carro. Mas é isso aí que o Pires falou. Comprou um escortezinho, se não me engano. Primeiro carro, passeio, já era. Então é meio surreal isso, né? Porque foi um troço. O acidente também foi meio sem explicação, porque ele não estava fazendo nada teoricamente. Acidente errado. É acidente também. E tu vê, e aí teve, vem, aí começa aquelas histórias, teve um outro integrante da família que sentiu que não era pra ir, uma coisa estranha, tu vê, coisa louca, né, cara? Eu acho que a história por história é o que mais mexe com quem ainda tá vivo, entende? Sabe, na hora que tu conta uma história de um acidente, tu sente mais. É mais porque tu fala que são que, 36. É, 36, 32 mortes no Rio Grande do Sul, 16 em Santa Catarina. Tá, pô, é um número alto. Deu, acabou aí. Mas tu conta, agora, se começar a contar aquele cara, o pai, o que ficou, a ausência. Ficou a mulher fica, grávida, sim. Sabe? Tudo mais. É aquela frase que tem, né? A quando morte humaniza o número, né? Isso. Quando tu humaniza o número. Por isso que o Almir Ketlin vem lançar o teletransporte Dome. Assim, seria perfeito. Ia ser demais, amigo. Infelizmente, nos testes deste final de semana, morreram 32 pessoas no teletransporte Dome. É, o mínimo então, é pena. Tá igual, né? Mesmo nome. Agências da Caixa Econômica Federal em Santa Catarina estão com o sistema fora do ar, comprometendo todos os serviços. Caixas eletrônicos e serviços disponibilizados em outros estabelecimentos, como shoppings e lotéricas, estão funcionando normalmente. É um bom dia pra ter pane no sistema, né? Uma segunda-feira, né? Depois de feriado. Imagina. É um belo dia. Estão cheios de chocolate? Precisando. É. Estão cheios de chocolate em casa? Pô, eu tô com muito chocolate em casa. Eu combinei mais essa leite, vez, cara. Essa vez combinei, graças a Deus, assim, ó, troque, um só, né? O resto não precisa, aquele monte de chocolate. Mas tá ali. Tá com os filhos maiores, né? Agora, exatamente. Lá em casa é uma loucura o que tá, ó. E aí a tia três aí já chega, não sei chocolate. Quem. A professora do colégio. Coisa. Um ovinho só e deu, querido. Não, lá em casa uma cestinha pra cada um, aí vem a avó dá mais um, aí vem mais um, o tio dá mais um e não sei o que, aí vai. Aí hoje, passeando pela rua, aí chega vai. Alguém, o tio sempre pergunta, e aí ganhou muito chocolate? Como se muito chocolate fosse bom, né, cara? É bom mesmo. Pra tia eu trouxe dois ovinhos e um coelho. Trouxe leite, aqui, chocolate ao leite, tio. Mais um destaque aqui, começou hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Além dos idosos, serão vacinadas gestantes, crianças entre 6 meses e 2 anos, população indígena e trabalhadores da saúde. O Porã, população indígena. Isso aí. Você vacinado. Porã. População indígena. Sim, tem direito, tem direito. Nós não podemos, então, aqui. Para as pessoas, não, aí é que tá. Aqui, ó. Para as pessoas com idade acima de 60 anos, a vacina pode reduzir a hospitalização por pneumonias em até 70% e diminui as ocorrências de morte em 80%. A imunização, essa imunização é de graça, tá? Contra a gripe A ou contra a gripe, enfim, é de graça para esses grupos que eu falei. Idosos, gestantes, crianças entre 6 meses e 2 anos, população indígena e trabalhadores da saúde. Nós, pessoas que estão fora deste grupo, que estamos fora destes grupos, temos acesso à vacina desde que paguemos e caro por ela. Quanto que é? É óbvio. É mais de R$100? Não, mas é 40 pila, 50 pila. É caro, mas é 40, 50 pila pra tu fazer uma vacina. Então imagina na tua casa que tu tem tu, teu filho, a tua filha, a tua mulher, a tua funcionária. Já vai 200 pila. É uma grana, né? Eu só me imunizo, cara. Eles que se imunizam. Eles que se virem, né? É uma imunização irracional. A minha filha que se vire. Eu não vou pegar gripe. Vai trabalhar, vai fazer propaganda. Propagandinha, né? Cada dose é de R$48 a R$70. Olha aí. Você. São quantas doses? Uma, né? 70. E a Dilma tomou hoje, né? A presidente Dilma foi uma das primeiras idosas a tomar, porque ela tem mais de 60 anos. Olha mesmo. Pô, tá bem, tá bem, tá bem, tá conservada. A pessoa de 60 anos tá bem. A pessoa de 60 hoje é bem, cara. É verdade. É diferente do 60 anos. É mais de 60 anos ou mais de 60 operações plásticas que ela tem? 60 anos. O trânsito na SC-401 entre os trevos de Jurerê e Ingleses em Florianópolis vai mudar a partir de hoje para a construção do viaduto da Vargem Pequena. A obra faz parte da primeira etapa de duplicação da rodovia. Quem trafega entre o centro e as praias do norte ou em sentido contrário vai precisar pegar desvios na rodovia no quilômetro 16, onde será construído o viaduto. O mês de abril registrou mais do que o dobro da média histórica em chuvas no Rio Grande do Sul. Chuvas fortes no estado desde o início do mês. A chuva deste feriadão de Páscoa deixou 12 mortos. Após a enxurrada, o governador Tarso Genro anunciou a possível criação de uma reserva de oficiais da Casa Militar para serem acionados no caso de desastres naturais. Que droga, né? É, cara, a gente, eu tava subindo a serra pra fazer show esse fim de semana aí na semana Sexta-feira Santa em Veranópolis, acontece a Femaçã lá, né? E aí a gente tinha show lá e a viagem foi o seguinte: abaixo d'água e a vinda com muita água também. Cara, aqueles pedregulhos caindo ali rolando na estrada, velho. É um negócio que a gente sabe o que vai dar, né? É. Não caiu em cima de nenhum carro, eu acho, até agora, né? Mas já caiu na frente do carro que a gente tava viajando, ou seja... Daqui a pouco vai cair. As pedras deslizando. Porque é muito volume de água lá em cima, faz uma cascata. Sim. Só que aquela cascata vai infiltrando e abrindo a rocha. Isso aí. Aí quando desprende, cara, desprende um troço inacreditável. Só que ele já caiu em lugares ali onde não pegou casa. Por exemplo, bateu na estrada e foi lá pra baixo. Quicou. E não chegou a atingir as casas. Quicou, cara. É uma pedra imensa. E aí não chegou a cair numa casa. Se cai numa casa ali embaixo, não sobra nada, né? E tem casa ali no vale, que é pra parte baixa ali dessa região toda da Serra Gaúcha. Tem que torcer, né? E a semana deve ser de tempo seco em todo o sul do Brasil. A massa de ar polar deixa as madrugadas frias, porém com o tempo seco. Logo as temperaturas sobem e atingem os 25 graus na parte da tarde. Ah! Tudo bem. Hoje estava bem friozinho de manhã, 12 graus friozinho em Porto Alegre. E estava 9 em Santa Maria, 8, 7 na Serra. A gente chegou hoje de Torres com 14 graus. Aliás, um beijo para Torres, Festival de Balonismo, a Balada Pretinho ontem lá. Sensacional, beijo para todo mundo de lá. Organização, beijo também para Balneário Camboriú, onde eu, KG, Piangers e Pi estivemos no sábado no Red Bull Soapbox, aquela grande festa lá. Também um carinho imenso. E um beijo para o Julinho, o Colégio Julinho aqui em Porto Alegre, que hoje de manhã recebeu a gente da Atlântida, porque a gente tá fazendo um passeio, todos os colégios. Alguns colégios serão visitados por nós de manhã para fazer o lançamento do Atlântida Festival, que rola nesse sábado, com transmissão ao vivo, todo o evento aqui na Rede Atlântida. Quarta-feira eu estive lá na Uno Chapecó, conversando com a galera, foi muito legal. Um abraço para todo mundo, para os Pararoto lá, para Jacira, professora Jacira. Pra Jacira, tive uma professora Jacira. E um beijo também para Jamile, de Jaguaruna, que saiu de Jaguaruna, perto de Criciúma, e foi lá em Torres nos ver ontem à noite. Que coisa! E tava de aniversário anteontem. Pô, demais isso, né, cara? Beijo, o carinho, amigo, que as pessoas têm pelo Pretinho Básico é uma coisa impressionante. Domingo, né, de noite no Sereno. E aí, cara? Domingo de noite pra no ver Sereno. Milhares de Maurício de cueca. E as famílias vão ver o Pretinho, cara. Vai o demais. Pai e o filho dizer que ambos ouvem, cara. É impressionante, carinha. A gente fica emocionado. E sábado foi especial também o Red Bull Softbox lá, super bem organizado. Alto Astral, Márcio Garcia, Fiorella Matês. A outra. Adora a gente. A outra, muito. Liga Lemos. Adora a gente, é muito bom. Adora. A Liga Lemos ficou me ligando depois. Vamos na festa. Cacá Bueno. Nego Joy. Imagino. Prefeito Periquito. Olha, prefeito aí. Periquito. Tava todo encolhidinho lá no frio, né? Que loucura. Prefeito Periquito. Meu compadre, Tá bem, queridos. Eram esses os destaques comentados do Clique RBS. Fala, meu compadre. O seguinte, cara, esse fim de semana eu me emocionei muito, assim, recebi muitos telefonemas também de um assunto muito sério, cara. Foi um menino, não sei se vocês acompanharam o Jornal do Almoço, onde tinha um gurizinho torcedor do Grêmio, com a camiseta do Grêmio, que tava... necessitando de apoio. A família dele é muito pobre, a mãe pegou esse gurizinho pra criar, né, e fizeram uma matéria com o Jornal do Almoço, fez uma matéria, inclusive tá no Clique, Jornal do Almoço, nos programas anteriores, dá pra conferir, e ele precisa de apoio, precisa de principalmente de algumas coisas financeiras que a mãe não tem, que é uma mãe de criação que criou ele, e de um dos momentos da entrevista, ele apareceu piochado, de gaúcho, né, com a camiseta do Grêmio, um chapéu de gaúcho, bombacha. E aí ele disse que um dos caras que ele mais adorava era eu. Mas ele tinha dito, e a mãe disse assim, que no momento que ele tá medicado, são duas figuras que fazem ele ficar quietinho, porque ele tem já alguns problemas mentais também para resolver, tomar medicamentos, tratar um negócio. Então a Cristina Ranzolin era uma das que ele mais adorava e gostava de ver na TV, e se pilchava para ver o Galpão Crioulo e me assistir. E eu fiquei muito emocionado, cara, e peguei os dados de uma conta corrente, né, que tá inclusive no clique do RBS, Jornal do Almoço, dá para conferir ali, de uma mãe que vive 24 horas do dia para cuidar dele, porque ele chegou a caminhar no início, quando ela adotou ele, e logo depois ele acabou com dificuldade para caminhar e tal. Então, precisa da cadeira de rodas, ele já tá grandinho agora, a cadeira já tá pequena. Quem tiver possibilidade, por favor, pegue um papel e uma caneta para anotar uma conta do Banrisul, tá? Agência 0702, uma caderneta de poupança que o número é 39-002-99-400. Agência 0702 do Banrisul. A poupança é 39-002-99-400. O nome dele é Jonas Gabriel Soares. Tá em nome dele. Tá em nome dele. Ou da dona Maria Rodrigues Teixeira, que é a mãe dele, que cuida dele. Tem uma conta do Banco do Brasil, mas eu acho que eu vou localizar mais aqui no Banrisul. Repete Banrisul, repete. Ah, o Banrisul, então. Agência 0702. A poupança é 39-002-99-400. 39-002-99-400. Quem tiver a possibilidade, eu vou fazer isso e assim me coloquei. Fiquei numa situação todo fim de semana pensando, pô, eu preciso fazer alguma coisa pra ajudar esse gurizão, cara. Entendeu? É uma figura que eu quero ajudar e eu acho que dá pra entrar lá no Clique RBS, a torcida do Colorado, a torcida do Grêmio. Esse então, é o espírito, né, compadre? Eu preciso fazer, cara, alguma coisa por alguém. E eu tava assistindo TV, tava o Luciano Huck entregando uma casa pra aquela senhora que ficou lá na pendurada, uma cena que andou pelo mundo inteiro. Serra, e eu disse assim, ó, cara, eu também tenho que fazer alguma coisa, cara. E é isso que eu tô fazendo. Então, aproveitando aqui esse canhão que nós temos na mão aqui, que é o Pretinho Básico. Boa, isso aí. E dizer pro pessoal também, quem não conseguiu anotar, acesse lá Jornal do Almoço no Clique RBS, programas anteriores tem ele lá com a camiseta do Grêmio, é um gurizão muito bacana, Jonas Emanuel, ela chama ele de Jonas Emanuel, mas o nome dele é Jonas Gabriel Soares, Jonas Gabriel Soares, tá bom? Tá bom, compadre, muito obrigado, 1:23, vamos dar uma girada aí, Marcelo. É verdade, amigo. O que aconteceu na tua Páscoa, muito Marcelo? Muito bonita aí a mensagem do Neto Fagundes. É verdade. Se quiser trabalhar na concorrência, estamos precisando de um programa de manhã. É verdade. Cedo. Bem, Gaudélio, tomando chimarrão. Pode levar meu tio? Pode levar. Não, já tem lugar pra nós. Tomando chimarrãozinho, né? Dando beijo na boca. É verdade. Beijo técnico, americana, né? Leva susto ao encontrar jacaré de 2 metros no banheiro de casa. É verdade. Eu já tomei esse cagaço. Qual foi o grito que ela deu quando viu? Réptil deve ter entrado na casa depois de ver uma camisa da Lacoste. Se apaixonou. E um homem entra em restaurante com o pênis de fora. É verdade. Aí quem aqui não entrou no restaurante com o pênis de fora? Joe Stevenson pediu uma linguiça ao entrar no restaurante. Se aproximou do balcão pra fazer seu pedido com o pênis de fora, meu. É verdade, linguiça velha. Cala a boca, Marcelino. Mas é sempre pra fora, cara. O incidente ocorreu às 7h50 da noite. Ah, não, essa hora não dá, né? Verdade. Você entra no restaurante. Tava embriagado. E um americano diz ter bebido só cerveja e água durante a quaresma. É verdade. O Jota Wilson, que fabrica cerveja artesanal, disse que até perdeu uns quilos depois dessa dieta especial. Olha aí, olha aí. Olha a imagem dele ali, é verdade, enchendo a cara ali, ó. É verdade, olha a alegria. Deu uma caganela nele, é olha ali. É verdade. Que coisa horrível. Ele queria investigar o mito de que monges alemães há mais de 300 anos fabricavam a sua própria cerveja e pra beber durante todo o período da quaresma. Ó. Ficavam bebendo só cerveja. É verdade. É o pão líquido, né, Marcelo? Quaresma é 40 dias, né? É isso. Quaresma. E assim manter um jejum de não comer alimento sólido. Muito bom. Só cerveja e água. Ai, que ideia, hein? Vai ter, só que dá uma cagadinha. Ah, é violento. Violinha. É muita fibra, né? Daí, não, mas né? E o álcool? Faz muito cocô. Ah, bom, mas o álcool é o plus, né? Mas é fica verdade. Felizão, fica felizão. Bebo todo o tempo. Exatamente. É dieta, só isso, felicidade. Sem muita emoção, então, né, Marcelo? Tranquilo, sangue, né? Nem o sangue. Na verdade, sangue tem mais no teu destaque aí do que no meu, hoje em dia. É verdade, Marcelo. Hoje em dia eu fiquei mais calminho e tu ficou mais nervoso. É verdade. Mas é a nossa obrigação, nosso trabalho aqui, divulgar os fatos. É verdade. Obrigado, tá, Marcelo? Vamos brigar, Marcelo, pela boca da. Fala aí, ô Mr. P, querido. Sabe que o Alifer de Siderópolis, Santa Catarina, gostou de fazer listinha. Ele mandou uma vez. Qual o nome do guri? Alifer. Mas que loucura, Alifer. Ele mandou um dia as coisas que acontecem dentro do PB e tal. Agora ele mandou uma lista sobre as coisas que acontecem na escola. Fingir que esqueceu o livro pra sentar em dupla e não fazer porcaria nenhuma. É verdade, cara. Ir pra diretoria do colégio, chegar lá e dizer, ó, não fui eu. Sim, sim. Todo aluno gosta de ver a briga no final da aula. Ah, isso é clássico. Que loucura. Todo mundo esperando. Todo mundo esperando. Tem uma por semana. Vou te pegar na saída. Deus. Quando passa o carro da polícia perto da escola, com a sirene ligada e tal, o que que diz pro cara do lado? Te abaixa, te abaixa. É, vieram te pegar. Vieram te pegar, vieram te buscar, olha ali, vieram te buscar. Todo aluno não sabe o que é sentir medo quando um maior que ele... Fala, ó, vou te pegar na saída. É um baita filme. Eu passei uns 15 dias fugindo de um colega meu. Tem um filme clássico. Te pego na saída. É Te Pego Lá Fora, o nome. Te Pego Lá, baita filme. Ah, um cara gigantão que vai espancar um magrinho. Sim. O cara fez uma bobagem lá e aí ele passa o dia tentando fugir da escola e não conseguindo e fugir é tenso, da escola. O filme é tenso. O filme é tenso. E no final aconteceu comigo isso aí. O gordão pureza queria bater em mim. Lembranças de escola. Ah, o gordão que tem pureza não tinha nada. Pureza. Eu, chegou uma hora que eu não tive como escapar, né? Eu só vi aquele negócio descendo esse carro. Bum, bum, ah. Bum. Eu só botei, já era meio bandido, né? Botei a chavezinha no meio dos dedos. Toma, pureza. O soco inglês. JB style. Era o soco castelhano. Aí foi só uma na barriga do pureza, mas aí depois eu tomei umas... Pô, mas na barriga, o coração. Foi onde eu alcancei. Socão se dá no braço. O cara era muito grande. Ele deu um pulinho e deu na barriga. Era muito grande. Vocês passaram por aquela época na vida, Pi, tu que é de rua também, guri de rua, que os amigos faziam campeonato de soco, ver quem é que deixava o maior hematoma no soco do parceiro, no braço do parceiro. Foi eu, um soco. Eu participava muito do campeonato do soco, isso. Me socavam mesmo galchão de campanha, né? Socava uma barbaridade. Me socava uma barbaridade, mas eu gostava, né? Eu achava ruim aquele negócio que fazia com o dedo médio e o dedão, os de dois. Pegar o braço assim, ó, espremer e ficar aquela bola saltada. Sim, certo. Aquele assim, ó. Ah, tá, uma competição de competição de tapinha, né? Tapinha de dedinho. Os dedos. Pá! Os teco-teco daqueles, né? Ah, isso é violento. Outra coisa que ele bota na lista aqui, o Alife, dá chute na bola, mesmo que o professor diga, para de chutar a bola. Isso é certo. Como é que vai parar de chutar uma bola durante o colégio, cara? Não dá. Todo mundo já fingiu que tava doente pra não fazer educação física um dia. Eu não, eu adorava educação física. Ah, mas um dia deu uma relaxada. Não nem lembro. Um dia, nem um dia, será? Não, outra, educação artística, talvez. Sim. Pode ser. Todo aluno esquece tudo que... Vai cair na prova bem na hora que o professor entrega a folha. Mas normal. Só dá uma respirada. Se estudou, dá uma respirada, uns 2 minutos ali, que depois volta. Que vem. E essa aqui é batata também, né? Aluno que levou o material da segunda-feira depois de um feriado no meio da semana e trocou a terça pela quinta, a quinta pelo sábado, enfim. Se atrapalhou depois do feriado. Por causa das matérias, né? É isso aí, gurizada, manda o estagiário, tá ficando com fetra, arroba, abre teu olho, rodaica.com.www.orkut.facebook. Ó, meu herói, ó. Para... É sucesso! Cara, mas o colégio é uma época fantástica, cara. Agora tu tava falando do colégio, me lembrando um monte de coisa do colégio, jogando bolita no colégio, na chegada. Bom. Uma vez a mãe, em vez de botar o lanche, botou umas bananas, sentei em cima da pasta. Mas não acontecia comigo também? E outra coisa que eu me lembrei, uma frase que uma vez eu tô matando aula com os cadernos embaixo do braço, assim, a véia me agarrou assim, a professora. Que é isso, Fagundes? Correndo nos corredores? Eu digo, pois é, professor, o nome já diz, né? Corredor. Senão era andador. Né? Imagina essa joia do colégio. Não, agora a aula de educação artística, as professoras, agora você, vamos botar um som. Aí botava o som, botava todo mundo deitado. Aí imagina a bobagem, já sentava ao lado de alguém que dava risada, né? Aí começava, nesse momento você está... E eu dizia, cagando! Sabe que esses dias eu encontrei uma professora de artes minha do colégio. Pessoal, porém, encontrou a professora. A Verinha. Verinha, a beijo Verinha. Pra Verinha. Verinha e suas filhas. Como é que tá, ouvem o Pretinho Como é que Básico. Tá, ouvi o Pretinho a Verinha e suas filhas estavam no caixa Verinha do também. Supermercado. Dá uma nota pra Verinha. Nos encontramos. A Verinha sempre foi muito bonita e continua muito bem. Parabéns. E as filhas. E as filhas. Também. Tá bem. Vamos dar uma giradinha aí, Potter. Se mulher fosse bola... Ah, tá. Com 20 anos, seria uma bola de futebol. 22 homens atrás dela. No mínimo. Com 30 anos, uma bola de basquete. 10 homens atrás dela. com 40 anos, uma bola de golfe. Um homem só atrasa a mulher. Se a mulher fosse uma bola com 50 anos, ela seria uma bola de ping-pong. Dois homens tentando empurrar uma pro lado do outro. É tua! Se a mulher fosse uma bola com 60 anos, seria a bola preta da sinuca. Todos os homens a evitar tocar nela antes de tratar de todas as outras. Muito bom. Quem mandou foi o testosterona. Não foi. Então, vamos fazer os classificados do pretinho! É clá, clá, é clá, clá, é clá, clá. Classificados do pretinho! Olá, rapaziada, meu nome é Jefferson. Preciso vender minha moto pra terminar meus estudos. É uma Twister 250 cilindradas, ano 2007, cor amarela com as rodas vermelhas. O valor de mercado dela é 7.500, mas como eu preciso do dinheiro, tô pedindo 6.900. Olha aí. Contato para jefferson@polimate.com.br. Ah, Jefferson da Polimate. É, Jefferson. Não, com um F só e no final do Polimate ali, polimate.com.br. Tá bom? Motinha. Mais uma, quero aproveitar a grande audiência da Atlântida para anunciar uma vaga de recepcionista. Olha, a vaga é na Zona Norte de Porto Alegre. Putz. E interessados, enviem e-mail para contratorecepcionista@gmail.com. Obrigada. Interessante. Tá bem? Eram estes os dois classificados para esta segunda-feira, 13h30, Almir. Como sou interesseiro, né? Tu tens o teu programa, daí vem esse mundo interesseiro querer vender produto no teu programa. Não, mas é um quadro que eu disponibilizo aqui pra nossa audiência, né? É um produto nosso mesmo. Nós desenvolvemos produto e vendemos. Não, mas tu que é oportunista, na verdade. Na verdade, o oportunista é tu. O Almir é um empreendedor. Não. Empresário, querido. Isso aí, nós queremos ajudar as pessoas e por isso temos este quadro onde as pessoas já anunciam gratuitamente seus produtos. Queres contratar uma recepcionista pra ti? Não preciso de recepcionista. Ia ser bom uma recepcionistazinha, né? Uma loirinha gostosa. Fica só na frente ali. Uma loirinha gostosa. Fica só ali na frente ali. Ah, quero entregar uma banda, um CD da minha banda pro Fetter. Tem uma banda de reggae. Ah, fala com a minha recepcionista. Não, amigo, não é assim que funciona. Não, tem muita banda ruim vindo entregar. Mas não precisa ser uma recepcionista, pode ser um recepcionista também. Não. Isso. Sem mulher. Cara, é por isso que acontecem os casos de assédio sexual dentro das empresas, entendeu? É porque vocês ficam incitando esse tipo de atitude partindo dos homens. Claro, homens que dão em cima de seus funcionários, de suas funcionárias, isso tem que ter fim. É verdade. Isso tem que acabar. Tem que acabar homem que namora ou que é casado com mulher no mesmo empresa, gente. Vamos acabar com esses casamentos. Mas isso não é... Vamos destruir esses casamentos agora. Casamento, Almir. Casamento é casamento. Casamento. Casou. Amor. Parará, casou. Casar pode. Namorar, outra. Dar em cima não pode. Namorar pode. No começo do casamento não pode. Casou, pode. Isso. Vai dar. Porque geralmente os chefes que dão em cima das funcionárias já são casados, né? Já são casados. Tu tá querendo dizer que tem infidelidade no casamento. Em alguns casos, sim, Almir. Essa não aplaudi, gente. Só o Maurício. Em alguns casos, sim. Gente, eu tenho um produto novo aqui, tá? Qual é o produto, Almirzinho? É um gravador de silêncio. Olha aí. Caraca, revolucionário. Exatamente, é um gravador comum. Porque só que hoje em dia quase não tem silêncio. Ele não grava som, exatamente. Ele topeta rec, ele só grava o silêncio. Daí, pra depois tu ficar só ouvindo o silêncio. Quando a tua sogra vai te visitar, quando teu chefe chato tá falando muito. Boa. Quando, por exemplo, o Porã tá reclamando da vida dele, nova, entendeu? Quando acontece algum problema, uma banda ruim, te entrega um CD. Certo. Aí tu põe o CD pra tocar. Não, vou ouvir. Põe o fone de ouvido e ouve o silêncio. Ah, é o fone de ouvido. O som do silêncio, como já dizia Simon and Garfunkel. Exatamente. Sim. Aí tu fica tranquilo, só ouvindo o silêncio. Show de bola, né? Show de bola. Gostei disso aí, hein? Gostei. Vai comprar 800 conto, já tem um vendido aqui. Palavra de honra do Pause. Já vendeu 800 pila. Tá bem, Pause. Qual é o e-mail, Almir? O e-mail, o estagiário está hoje de cueca em homenagem ao Maurício, @ Balada do Pretinho em Bento. Preparem-se. Show de intervalo. A gente volta em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Obrigado pela sua audiência no programa de hoje. Ainda vamos liberar o nome da banda que vai ganhar ou que já ganhou. Oba! Empurrão Nova Skin. Segura a onda aqui no Pretinho. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo pela Rede Atlântida na semana do Atlântida Festival. Neste sábado em Porto Alegre, mais de 15 atrações no palcaço da Fiergs, um local coberto com toda a infraestrutura, toda a segurança, praça de alimentação, banheiro químico, estacionamento para mais de 5 mil carros. Sensacional o Atlântida Festival neste sábado. O Potter tem ido nas escolas, né, Potter? Para conversar com a galera sobre o evento e tal. Qual é que é a receptividade da galera? Absolutamente majestosa, digamos assim. É mesmo, todo mundo recebe bem. E tem muita gente já com o ingresso comprado, né? Sim. Aquela coisa que a gente fala, né? Por exemplo, a gente vai lá para sortear o ingresso, faz uma brincadeira com a gurizada. Hoje foi no Julinho em Porto Alegre. E aí, tá, mas o que vocês vão dar hoje? Vou dar ingresso. Ah, já tem ingresso. Então, aquilo que a gente vem falando, né? Aliás, a gente vem falando desde o primeiro Atlântida Festa. É verdade. Compra ingresso antes, é a última semana. Os três anteriores, as três edições anteriores do evento, venderam seus ingressos ainda na semana anterior ao show, né? Do show, esgotou e não teve mais. Então, assim, ó, Neto Fagundes vai abrir os trabalhos cantando já o clássico hino rio-grandense. Depois vem, não nessa ordem necessariamente, mas vem Nego Joe com Seven Locks, Topas, Papas da Língua, Reação em Cadeia, Charlie Brown Jr., Glória, Shima Roots, Comunidade Ninjitsu, Fresno, Nati Roots e Marcelo D2. E ainda Reação em Cadeia com a participação do Santo Graal. Vai ser demais, cara. Nós estaremos lá fazendo a transmissão do evento a partir da uma da tarde de sábado, já com o Pretinho Básico ao vivo lá da Fiergs e na sequência trazendo pra Rede Atlântida, toda a Rede Atlântida em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, todos os momentos, os detalhes, as preciosidades do Atlântida Festival numa transmissão de rádio nunca vista. Eita. É notícia de hoje de manhã, hein, cara? Tá vendendo um ingresso por minuto. Isso, sério? Mesmo. Baita então, notícia cara, que tu acabou de dar. O cara que vai deixar pra última hora não vai conseguir ingresso. Tá? Hoje de manhã. Um ingresso por minuto. Imagina isso aí. Imagina o ritmo, meu. Ah, quer comprar onde? Na petisqueira, nas petisqueiras dos shoppings. O Shopping Praia de Belas, Iguatemi, barra Shopping Sul. E também no centro histórico, na rua Siqueira Campos. Tem também no Shopping de Canoas. E os ingressos podem ser adquiridos no cartão de crédito através do call center 4003-1212 e no site do evento atlantidafestival.com.br. Doutor Alceu, vai no Atlântida Festival, doutor Alceu. Não, vai de lambreta. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Oh, desculpa aí, doutor Alceu. Gosto de lambreta, doutor Pesce. O senhor gosta de lambreta? É legal uma lambretinha, né? É elegante. Elegante, bota elegante mesmo. Doutor Pesce, vai ter Grenal, doutor Pesce. Vai ter. Pelo menos um Grenal já temos, né, doutor Alceu? Antes tem a Libertadores, né? Antes tem a Libertadores, doutor Alceu. O Grêmio pega o Chileno. Eu ia, Uruguai, ó. Isso aí. Exatamente. Tá bem, doutor Alceu, era isso teu por enquanto. Santa Catarina deu Havaí. Deu Havaí. Grande abraço. Deu Havaí, deu Havaí. E aí, Marcos, tudo bem? Deu Havaí. Pô. Deu Havaí. Deu Havaí. É ruim, Chapecoense, né? E Havaí, a final do turno. É a final do turno que depois decide com o Criciúma na final do Catarinense. Que tá sem técnico, caiu uma culha. Perdeu o técnico, cara. O cara saiu do Criciúma, largou a final do Catarinense e a Série B do Brasileirão pra treinar o Caxias na Série C do Brasileirão. E isso, já eliminado do Gauchão. Dinheiro, né? Oportunidade. Não, e tudo mais, né? Projeto, tudo que projeto. A gente nem sabe, né? Projeto, exato. Morar em Caxias também. Tanto tem mulher, é uma boa. Mulher em Caxias é uma boa. Tem mulher nessa jogada. Trocar Criciúma. Que isso, meu? Para, mano. É que trocar Criciúma por Caxias, em termos de mulher, pode ficar em qualquer um. Aliás, por igual. Falar em Caxias, cara, eu ouvi ontem a entrevista do Piccoli, o treinador do Juventude. Que criatura fantástica, né, cara? É. Mas que baita entrevista do Piccoli, cara. Gente boa também, né? Que baita cara o Piccoli. Parabéns aí pelo embate futebolístico bacana que se viu ontem em Caxias do Sul entre Juventude e Internacional, um clássico do futebol gaúcho. Vai ser Grenal, né? E aí só depende do Inter ter mais dois Grenais, né? Se o Grêmio vencer, aí acaba o gauchão. Se o Inter ganhar, tem mais dois Grenais pra decidir. Isso. E aí na Libertadores depende dos dois, óbvio. E a possibilidade de cruzamento. Importante ter mais Grenais, né, cara? Hoje, certo, é um Grenal. É um Grenal. Dá mais público, aliás, né, cara? Aliás, que semana pra dupla Grenal, né? Que me desculpem os demais torcedores dos demais times do sul do Brasil, mas que semana pra dupla Grenal. Gostou, Vanzolin? Terça-feira, Grêmio na Libertadores, quinta-feira, Inter na Libertadores e domingo, Grenal. Eita! É isso aí, já vem acontecendo há muitos anos, né? Bastante Grenal, tempo. Sim, no mínimo há 100 anos sem Grenal. Esses times novos, como o Peñarol, por exemplo, que é um time novo, né? Time que a gente nunca ouviu falar, como é que tá em casa lá, o Falcão tá bem lá, tranquilo? Cara, tá tudo tranquilo, o Paulo Roberto tá bem, né? Bem almoço aí, de Páscoa. Tranquilo, muito, Peñarol, muito, muito o chocolate. O Peñarol traz só 5 vezes, né? Se não me engano, 5 vezes campeão da Libertadores. E trimundial. E 3 vezes do Mundial. É, eles estão com duas estrelas ali no... O Peñarol sozinho soma o Inter e o Grêmio, não dá. É verdade. E eu quero dizer aqui que eu ganhei uma camisa do Peñarol bem antes de saber que o Peñarol muito obrigado, seria adversário do Inter. Tá, mostrei pro Potter, inclusive. Eu já tinha programado de usar quinta bem já essa tinha semana pra tu essa usar. Essa semana eu vou usar. Até como secador o cara tem que ser organizado, né? É verdade. O cara tem que ser organizado. Já pensa antes. Camiseta do Peñarol de 82, que foi o Peñarol campeão da América e do mundo. Em 83, o Grêmio não deixou eles serem novamente campeão da América. Lá, né, foi ele, o Porã, que encomendou a camiseta do Peñarol. Eu vi tudo. Camiseta de mangas longas, parabéns. O fardamento do Peñarol é um dos mais bonitos do mundo. Lindo. É lindo. E além de tudo isso, tem Copa dos Campeões, né? É Madrid e Barcelona. Que semana. Vamos parar de fazer pretinho, meu. Hoje à noite, bola nas costas. Das 8 às 10 com o Luciano Calheiros. Eu vou adoecer amanhã, só volto sexta. O André Lima tá fechando com a gente, vai virar hoje à tarde. É. Vai largar o Grêmio. Centroavante do Grêmio que tá machucado. Vai sair do Grêmio? Não, meu, vai fechar com a gente no programa só entrevista. Você que ia trabalhar aqui com a gente. O André que é o nosso ouvinte, viu? Sim. Ele nos ouve, gosta da gente. Nós também gostamos dele. Beleza, era isso então de destaques. Pô, é mesmo, é Damião, né, cara? Fica no contexto aí do Inter e Caxias. Jogando muito, Damião, o Falcão acertou a mão do time. Tá demais, tá bom demais. Aliás, o Santana hoje o Santana acusou o golpe do Falcão. Demorou. Faísca atrasada do Santana. Só hoje na coluna dele o Santana acusou o golpe do Falcão. Confira lá. Tá bem, vamos dar uma rodada, Mr. P. Vamos, mandar um abraço aqui pro agradecimento. Se o Potter falou do prefeito de Balneário Camboriú, tem que falar do prefeito de Torres. Periquito. O João Alberto, que estava lá na festa ontem do Pretinho, no Festival Internacional de Balonismo, junto com o secretário de turismo, José Ivan. Abraço para Ed Grace da ED3, Jota Mariano e todos que estavam. Um grande abraço para Ed Grace. Manda Pode ficar tranquilo? Pode ficar tranquilo para Roca. Roca Tami e a Martina, que era a menina da bandeirada. As meninas da Red Bull, lá de Balneário Camboriú. É. As meninas da Muito bonitas. Algumas delas foram. Parabéns, amigo. Que RH, hein? Recursos humanos da Red Bull é espetacular. Ele é vamos continuar o roteiro. E a turma que deu o cartão pra mim, Baladão Sertanejo, me entregaram ontem lá na festa do balonismo. Ó, Pia, não é muito a tua, mas se puder mandar um abraço pra gente, claro que manda. Baladão Sertanejo. Um abraço pra turma. Diga. Também pra Andréia Martins e João Guilherme. Andréia Martins e João Guilherme e a Luana do Julinho. Deu. Perfeito. Flaviane também, um beijo. Pérolas, minha colega contabilidade sem noção. Não, como tem assim, nada cara? A ver. É um título que não tem nada a ver, é o Guilherme que mandou. Não, mas tem a ver. Tem uma colega que é absurdamente superdotada. Ao contrário, quase uma filósofa. Seguem algumas pérolas dela. Perdi o fio da ninhada. É o fio da ninhada. Eu vou na pizzaria comer uma pizza de Báscara. Báscara, bacon com tomate e catupiry. Que fome. Quando eu era gordinho, meu, eu me lavava nessa Báscara. Catupiry é ruim, né? É ruim. Diz a colega da contabilidade: olha, não gosto dessa guria. Ela não é flor que se chegue. Mas dá certo, né? Uma flor que se chegue ali. Eu preciso fazer um vale com o chefe pra poder comprar um papa-tênis. Papa-tênis? Sapa-tênis. Sapa-tênis, cara. Que não é legal, né? Não é legal. Sapa-tênis não é legal. O nome não é legal. Sapa-tênis não é legal. Esses dias alguém falou que alguém era um cara. Esse cara é meio sapa-tênis. Sapatênis é um cara não que é, legal. É um sapatênis, não né? É legal, não é legal. Sapatênis. Um abraço a todas as empresas aí que estão escutando que fazem esse tipo de calçado. Um dia ela perguntou: quantos salgadinhos vem em um cento? Meu Deus! Depende da honestidade da padaria, né? Isso aí no tá outro certo dia ela disse: olha, eu vou pedir outro vale pro chefe. Tem que pedir outro vale. Tá muito calor e eu quero comprar uma piscina de 5 litros. 5 litrinhos só. Fulano! Tem exato 5 minutos pra ir no banheiro. Eu vou contar. 5, 4, 3, 2, 1. Boa essa colega, hein? Manda um pau ficar tranquilo. Pra todo o pessoal DS Contabilidade que é ligadaço em vocês. E uma péssima pra essa minha colega. Péssima. Não preciso nem dizer por quê. Luiz péssima. Guilherme Miller. Tava na zero hora, mano. Valeu, Luiz. Abraço. Olha, do departamento pessoal, viu? Ele tudo é bem. Do departamento pessoal. Isso aí. Tá bom. Aqui, ó, tá bom. Parabéns ao Curitiba, campeão paranaense, porque senão o Sandrinho, nosso colega da Atlântida Joinville, enlouquece. O Tcheco lá, nosso amigo lá do grande Curitiba. Grande Tcheco. Vamos meu ver aí, meu compadre. O cara primeiro preparou. Não, já vai voltar, Porãozinho. Pegou no pé de apoio, mano. É que daí eu já vou engatar contigo o bate-papo lá do empurrão nova skin, Porãozinho. Daqui a pouquinho a gente vai divulgar o nome da tia, bem curtinho, muito bem, muito bem. Ô, nego velho entrou no trem e foi sentando ao lado de uma senhora quando a senhora avisou pra ele: cuidado, hein? Cuidado com os ovos. Nisso ele olhou pro banco, viu um pequeno embrulho ali e disse: desculpa, querido, eu não sabia que esse embrulho era ovo, filho. Não são ovos, são pregos, querido. Obrigado, velho. Porazinho! Fala, velha! Porazinho, nós temos aqui já o sim resultado da promoção Empurrão Nova Skin, muito onde bom a banda vencedora das 430 bandas que participaram, a banda vencedora tá ganhando 500 cópias de um CD com 3 faixas produzidas pelo Duca Lendecker, baita cara do Poca Vogal, muito do bem Cidadão Ken, baita música. Foi jurado cheia também, foi jurado também no concurso. Foi jurado também, considerado já um dos maiores guitarristas do Brasil lá nos anos verdade 80. Outra coisa, a banda Melody, aliás, a banda que ganhou, porra, entreguei! Ah, não acredito! Banda Melody! Banda Melody! Banda Melody! Agora já se sabe que a banda Melody tá ganhando 500 cópias de um CD produzido pelo Duca, vai tocar na programação da Atlântida, vai conhecer os bastidores do Atlântida Festival 2011. Maravilhoso! E do Planeta 2012, e ainda vai abrir o Atlântida Festival 2012. Abre! Que maravilha! Abre. E mais ainda, vai ter 2 meses de consultoria de um produtor musical após o lançamento do CD para dar suporte e apoio aí para esse novo trabalho, esse novo momento da banda Melody. Cara, nossa, vale a pena dizer, assim, eu, o Rafinha e o Duca fizemos o júri final desse concurso Empurrão Nova Skin e realmente foi bastante difícil chegar a um consenso, né? Porque a qualidade das bandas estava muito boa, bem acima do ano passado. O concurso tá evoluindo, né? E foi muito legal participar mais uma vez. Mas no fim valeu a experiência do Duca e diz assim, não, vai ser essa daqui. Não, nada a ver, cara. A gente chega a um consenso pra escolher a banda. Realmente, o que deu pra notar é que a banda Melody tava um degrauzinho acima das outras, tava mais pronta pra ir pra encarar plateia, pra encarar mercado e enfim, tudo isso que tem pela frente agora, a partir de agora, a banda Melody, bem legal, são duas garotas no vocal. Ah, por isso. Duas irmãs, né? Duas irmãs que cantam. É bem bacana, é pop muito bem feito, cara, e vocês vão ouvir na Atlântida em breve aqui o som da banda Melody. Uma palhinha. Valeu a pena participar aí do Empurrão Nova Skin. Cara, eu tô procurando aqui o som da banda Melody no nosso, aqui no nosso servidor. Eu tenho no carro, depois eu te trago. E não tô achando, cara, mas de qualquer forma, coloca no YouTube, tava ouvindo, né? Coloca no YouTube aí Melody, banda Melody ou Melody, sim, enfim, sim. Coloca Melody com Y no final, Melody, e aí tu vai ver o trabalho dessas meninas. Elas têm versões de um monte de música, sim, pop, como por exemplo o Billionaire do Bruno Mars. Tem como tu mostrar aí? Tem o tempo de eu abrir no YouTube aqui rapidinho. No dia do concurso elas fizeram uma versão pra Hey Soul Sister, muito legal também. Uma versão assim misturada com o Where's the Love do Black Eyed Peas, misturaram as duas coisas. Eu... Ficou bem legal, banda prontinha pra estourar, pra cara. Estourar. Eu acho muito que legal. O principal que tá acontecendo, cara, o principal que tá acontecendo, além da escolha das bandas e tal, é essa retaguarda aí, cara. Porque eu acho que, né, às vezes tem bandas boas que acabam se perdendo aí não conhecer esse sistema, como chegar, como dar continuidade, claro, pro trabalho, né? Claro. Então eu acho que a oportunidade vem, o cara aproveita, mas essa retaguarda é muito importante. Pra uma banda... Eu gostei do comentário do Porã agora, tipo jurado, né? Tá pronta pra estourar. Aham, tá pronta. Parece o Eduardo Miranda. Sim. O Gordo Miranda. Grande Gordo Miranda. Meu, o lance é o seguinte, o caminho pra uma banda é muito difícil. Árduo. Né? É árduo. Cheio de pedra enfim, mas tem que começar, eu cara. Eu que sei, Magnata. Tem que começar, né? Eu sei, Magnata. É isso aí, já. É difícil. O cara pode experimentar o sucesso, depois viver uma fase aí que eu tô só tocando impostinho. Não, né? É todo dia que tu faz um evento que tu reúne 430 verdade, concorrentes em dois estados, 430 bandas, 430 bandas pra tirar 5 e ainda a que ganha tem toda essa força aí. Muito obrigado a Nova Skin. Nós aqui estamos fazendo o nosso trabalho na Atlântida, né, velho? Lançar bandas novas, lançar artistas novos, gente que acredita no seu trabalho. O nosso trabalho aqui na Atlântida é empurrar essas bandas. E a Nova Skin veio pra nos ajudar nesse empurrão, no empurrão Nova Skin. Ano que vem tem de novo. Obrigado a quem participou. Beijo pra Topas, que é uma das novas bandas que toca aqui na Atlântida, que tava hoje também no Julinho lá, que é uma baita banda. Grisada, baita banda, é verdade. Vamos ver por assim. Vamos contar aí, piadinha. Piada velha do Porão! Hospital Fofoca, há 45 anos cuidando da sua vida. A mulher péssima cozinheira. Péssima. Choraminga pro marido. Querido, aquele bife à parmegiana que eu fiz pra você, querido. O que aconteceu com ele, meu bem? Querido, o cachorro comeu, querido, seu bife. Meu bem, não fique triste não, não precisa chorar só por causa disso. Amanhã eu compro outro cachorro pra você. Tem mais uma, Vera? Olha, Vera, acho que tem mais uma. Bêbado chegava todo dia no boteco, pedia uma pinga, tapava o nariz, tomava só num gole. Um dia o balconista não se conteve e disse pro cara: ô, escuta aqui, meu, por que tu tapa o nariz enquanto bebe? E o bêbado: é que o cheiro da pinga me dá água na boca, eu gosto dela purinha. Olha só que bacana isso aqui. Eu tinha que fazer agora, falar pra nossa audiência sobre a HDI, né, que a gente vem falando aqui há um tempo já e tal, HDI Seguros, é de bate-pronto. Então tem um texto da HDI aqui que eu vou me permitir o direito de não ler o texto e vou ler um e-mail que eu recebi do meu corretor de seguros. Tá, eu acho que vai fazer, o pessoal da HDI vai entender que até tem mais valor o que eu vou falar agora do que o próprio texto lido aqui seca e duramente. Mandou uma menina, uma moça chamada Maximira Isaura de Lima. Porra, pro Maximira, meu corretor de seguros. Ela fala em nome da HDI, tá? Então olha aqui, ó. Oi, Rafael, diz ela pro Leite. Oi, Rafael, você já ouviu a divulgação da HDI no programa Pretinho Básico às 13 horas na Rádio Atlântida? A repercussão tem sido enorme e vários clientes têm pedido cotações da HDI a seus corretores. Saia na frente dos seus concorrentes e ofereça a HDI em todas as cotações e a todos os seus clientes. Acesse o site hdi.com.br, cote agora mesmo e faça bons negócios. Pô, isso aqui é um depoimento, entendeu? É verdade. De uma pessoa que trabalha lá na HDI e que tem acesso ao retorno que o Pretinho Básico dá nessas ações de merchandising. Isso chama-se ação de merchandising. E o Pretinho manda muito bem nessa ação. Boa! Porque tem uma audiência milionária, muita gente ouvindo e muita gente faz essa roda girar aí. Tá certo, galera? Tá certo. Considerações finais dos Pretinhos para este início de semana de Atlântida Festival. E alguém quer encerrar o programa dizendo alguma coisa? Amanhã nós temos a entrega do troféu Açorianos de Música, né, em Porto Alegre, um evento grandioso lá no Teatro do Bourbon Country na noite, né, que vai estar reunindo um monte de gente, em homenagem ao Cleito Cledir, tem a direção do Edson Herman, e tem um monte de gente, vou estar entregando um troféu junto com o meu amigo Serginho Moá, né, Hã? Que roupa, tu pilchado. Vai. Tá pilchado, né, cara? Deixa eu mandar um abraço pro Edson Herman, que foi meu professor na PUC. Grande, você tá dirigindo todo o espetáculo aí, mandar um abraço a todo mundo. Na verdade, eu tô muito feliz porque nós da família ali, os três filhos do Bagre, estão concorrendo. O Paulinho tem 6 indicações. Os Alevinos. O Ernesto também tem um monte de indicações. Eu tenho 2 indicações. Então... O Ernesto que tá com baita DVD. É, né? O DVD tá concorrendo. Tá concorrendo como cantor também. O Paulinho tá com o disco dele, o Pedra Moura, também cheio de indicações amanhã. O Rock de Galpão tem 2 indicações. Então vamos estar lá torcendo, né? Ver se a gente vai bem. Mas a festa vai ser bonita, com certeza. Um baita espetáculo dirigido pelo Edson Ela. Tá bom, amanhã. Meu compadre. Era isso. Beijo. Ficamos por aqui com o Pretinho Básico, com Gauchão Coca-Cola. Comemore do seu jeito. As melhores ofertas Tim estão na Colombo. Você pode, você merece. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Vem aí o nosso querido Cabelo no Espaguete com o Duda Garbi. Hoje é o trote do Aldo. E nós voltamos logo mais às 6 da tarde em mais um Pretinho Básico. Esteja conosco, por favor. Tchau.